Sporting regressa às vitórias, Porto vence em Portimão, Benfica perde na Figueira da Foz. Frederico Gil está na segunda ronda de Monte Carlo. Acabou o Europeu de Corta-Mato. Portugal é campeão europeu. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Esporto Antena. Esta sexta-feira na Antena Web, há entrevista com Marisa Mota. Uma referência no panorama atual da música portuguesa, Marisa Mota chama cada vez mais a atenção pela sua voz característica e pela sua igualmente característica interpretação. Antena Web foi falar com esta jovem de quase 21 anos de Mondijo, que em 2010 concretizou o sonho de levar a sua música ao mundo. Conheça o passado, o presente e o futuro da vida artística de Marisa Mota. A próxima entrevistada do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, 15 de Abril, a partir das 5 da tarde. Antena Web. Sintoniza-te. Programa Rádio à Tarde. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz Rádio à Tarde. O seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça sua música, saiba do estado do tempo e fique a par do que acontece no mundo no nosso resumo de imprensa. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 14 e as 16 horas, aqui na Antena Web. Programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19 horas, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19 e as 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. Nem depois do campeonato decidido, as derrotas do Sporting do Benfica deixam de causar furor e fazer notícia. Desta vez foi Fernando Oliveira, o presidente do Vitória Futebol Clube de Setúbal, que criticou a postura de Jorge Jesus, o treinador do Sporting do Benfica, que ontem utilizou uma equipa de segunda linha, segundo as palavras de Fernando Oliveira, à TSF. Precisamente esta equipa de segunda linha que ontem à noite perdeu com o Naval 1º de Maio na Figueira da Foz por 2-1. A equipa do Benfica começou a perder aos 22 minutos, num golo marcado por Bruno Moraes para a equipa navalista. O 1-1 surgiu ao 36º minuto, por intermédio de Allan Kardec, mas a equipa encarnada acabaria mesmo por perder o encontro, quando aos 82 minutos, Marinho fez o 2-1 para a equipa da Naval 1º de Maio, o resultado com que se chegou ao final do encontro. Diz Fernando Oliveira, presidente do Vitória de Setúbal, que certamente há muitos milhões de benfiquistas que não gostaram da postura que Jorge Jesus nem que a sua equipa adotaram perante a Naval 1º de Maio. Diz ainda no comunicado e nas declarações da TSF que não se refere à instituição Benfica, mas sim apenas ao seu treinador. Recordemos que o Vitória de Setúbal é um dos clubes que está na dúvida se se fica ou não na primeira divisão. Neste momento, com 27 pontos, a equipa sadina está apenas a 4 do 15º posto e da consequente despromoção. Neste momento, essa posição, o 15º lugar, é ocupado precisamente pela Associação Naval 1º de Maio, que tem atualmente 23 pontos. 3 deles conseguidos frente ao Sporting Benfica na noite de ontem, na Figueira da Foz. Ora, este é um dos motivos de destaque desta jornada, 26, a derrota do Sporting Benfica por 2-1 frente à Naval 1º de Maio, mas esta 26ª jornada tem outros tantos motivos de destaque. Desde logo, a derrota do Paços de Ferreira em casa por 6-1 frente à equipa do Rio Ave Futebol Clube. Mas já lá vamos, a jornada abriu com um derby madeirense 1-1 entre o Clube Sport Marítimo e Clube Desportivo O Nacional. Ora, foi a equipa da casa que se adentrou no marcador aos 15 minutos por intermédio do brasileiro Djalma. Foi Diego Barcelos que, no minuto 1 da segunda parte, restabeleceu a igualdade para a equipa nacionalista. E foi precisamente com este 1-1 que se chegou ao final do encontro. Um empate na segunda volta no derby madeirense. Ainda o destaque para a vitória do Sporting Clube de Portugal frente à Associação Académica de Coimbra. É o regresso das vitórias da equipa treinada agora por José Couceiro. Os golos foram marcados ambos por Yannick Djaló, que aos 32 e 35 minutos tranquilizou a equipa do Sporting Clube de Portugal, que ainda assim pecou por um jogo de pouco à vontade. Aliás, o 2-1 só não surgiu porque a equipa da Académica não soube aproveitar as oportunidades pelo Sporting proporcionadas. Mas, mesmo assim, a equipa do Sporting venceu e venceu bem, regressando ao terceiro lugar. Entretanto, um outro jogo teve lugar ontem na Mata Real. Às 16 horas, Passos de Ferreira e o Rio Ave defrontavam-se num jogo que, aparentemente, não teria história, já que nem Passos de Ferreira nem Rio Ave estão em vias de descer ou a lutar pelas competições europeias. O jogo começou em golos com um de Mário Rondon ao 17º minuto para a equipa do Passos de Ferreira. E nada fazia para ver que o jogo acabaria em goleada, até porque foi precisamente com este resultado, 1-0, que se chegou ao intervalo. Mas a goleada começa ao 50º minuto da partida, ou seja, ao 5º da segunda parte. Foi através da marca de grande penalidade que João Tomás restabeleceu a igualdade para os vilacondenses. Ao 64º minuto, o mesmo João Tomás dava a cambalhota no marcador, fazendo 2-1 para o Rio Ave. Aos 74, era a vez de Braga fazer o 3-1. Aos 77, Saulo fazia o 4-1. E aos 80, o 5-1. Tarantini, que já havia visto um cartão amarelo, fez o 6-1 final, já em tempo de descontos. Uma goleada, mais uma, a somar, àquelas que o Passos de Ferreira tem vindo a consentir nos últimos tempos. A que se destaca é, naturalmente, o 5-1, dado pelo Sport João Benfica, também na Mata Real. Mas as goleadas não ficam por aqui. No Bonfim, o Setúbal goleou por 4-1 a União Desportiva de Leiria. William Arthur fez o 1-0 para os Sadinos ao 27º minuto. Para aos 46, ou seja, a abrir a segunda parte, Neca dilatasse a vantagem para a equipa da casa. Cláudio Pitbull fez o gosto ao pé também ao fazer o 3-0 ao 73º minuto. E José Pedro, aos 82, fez o 4-0 para a equipa da casa. Os visitantes chegaram ainda assim ao tento de honra ao 86º minuto por intermédio de Fabrício. A União de Leiria marcou um golo frente ao Setúbal, a jogar em casa dos Sadinos, mas de pouco contou, a não ser apenas o facto de ser o tento de honra, já que os leirienses acabaram mesmo por perder o encontro por uma vantagem ou desvantagem que talvez não corresponda exatamente ao que se passou dentro de campo, já que a equipa da União de Leiria debateu-se mais do que aquilo que o resultado demonstra. Mas o que conta é mesmo isso, o resultado. O Vitória de Setúbal goleou a União de Leiria por 4-1 e garantiu 3 importantes pontos na luta pela manutenção no escalão máximo do futebol português. Ontem, ao final da tarde, Portimonense e Porto defrontaram-se no estádio do Algarve. A equipa de Portimão perdeu por 2-3 frente ao Futebol do Porto, com os golos a surgirem só na segunda parte. Hulk abriu o ativo aos 5 minutos do segundo tempo, com um grande golo. Ruben fez um 1-1 ao 60º minuto para a equipa de Portimão, mas logo depois Falcão Garcia dava mais uma vez o gosto ao pé e atirava a contar para o 2-1. Jorge Murrado fez o 2-2 a 6 minutos do fim. E foi Maicon que, 2 minutos devolvidos, portanto aos 86, estabeleceu o resultado final em 2-3 para os portistas. O Dragão conseguiu assim, com uma equipa mais ou menos alternativa, uma vitória. Mais uma para a conta do clube. Ora, e depois de todos estes jogos, há ainda um que falta referir, que, não menos importante, foi todavia mais discreto. Beira-Mar Olhanense. No Municipal de Aveiro, só se viu um golo. Foi de Wilson Eduardo, ao minuto 59, aos 14, portanto, da segunda parte. foi apenas um golo, mas que deu a vitória aos da casa, que puderam assim fazer a festa frente aos de José Arcanjo, que, em visita a Aveiro, certamente não guardam boas recordações de um jogo que foi, acima de tudo, monótono. E depois de todos os 7 jogos realizados, resta-me apenas referir que o Braga está neste momento a jogar com o Vitória de Guimarães, um resultado do qual amanhã lhe daremos conta. Este jogo fecha a 26ª jornada e é, por vários motivos, um jogo de interesse. Mas já estão realizados, como disse, todos os outros 7 jogos e a classificação neste momento diz-nos que o Porto lidera com 74 pontos e, como já sabem, é campeão. O Benfica tem 55 pontos, portanto menos 19 que o Futebol Clube do Porto, com 26 jogos realizados também. O Sporting Clube Portugal tem 42 pontos e vai no 3º lugar. O Setúbal vai no 14º posto, com 27 pontos, como já aqui referido, mais 4 que a Associação Naval 1º de Maio, com 23 pontos, no 15º posto. O Portimonense, já praticamente despromovido à Liga de Honra, tem 19 pontos apenas e vai no 16º e último posto. Na Liga Laranjina também houve motivos de destaque. Um deles foi o jogo com mais golos deste campeonato, na 1ª e 2ª divisões. Estou-me a referir naturalmente ao Arouca 6, Penafiel 3. Ouviu bem, e não é futsal, é mesmo futebol. Futebol Clube de Arouca 6, a jogar em casa, Futebol Clube de Penafiel 3, os visitantes. A goleada começou às 16h14. Ora, aos 14 minutos da primeira parte, Jérémy abria o marcador para a equipa da casa. 1-0. O 2-0 surgia ao minuto 21 por intermédio de Bruninho. E o 3º golo surgiu através da marca da grande penalidade, aliás, uma marca que ontem deu muitos golos neste encontro. Aos 29 minutos, Kiko atirou a contar para o 3-0. Foi também da marca da grande penalidade que Cascavel fez o 3-1 para a equipa penafidelense, aliás, ao 39º minuto. E foi precisamente com 3-1 que se chegou ao final da primeira parte. A segunda parte ficou mais morna e golos só se viram a partir do minuto 64, ou se quiser, 19 da segunda parte. Foi Diogo Santos que fez o 4-1 para a equipa da casa. Mas a festa duraria pouco tempo. No minuto seguinte, Pedro Coronas fez o 3-2, aliás, o 4-2, para a equipa do Futebol Clube de Penafiel. Jérémy faria depois o 5-2 para a equipa da casa, através da marca da grande penalidade, ao minuto 74. Não foi preciso muito para ver a equipa do Penafiel reduzir novamente, desta vez por intermédio de Cascavel, que já havia marcado na primeira parte. Ao minuto 77 fez o 5-3 para a equipa visitante. A goleada acabou ao minuto 90 com um gol por intermédio de André Soares. O 6-3 era então assim o resultado final, no jogo com mais golos, não só da Liga Orangina, não só desta jornada, mas sim de todo o Campeonato Internacional da 1ª e 2ª Divisões. Ora, mas houve mais motivos de destaque. A equipa do Feirense, uma das que está a lutar pela subida, venceu o Varzim, que caiu para o último posto por 2-1. Também por 2-1, o Frimundo venceu o Fátima, em casa. Já o Leixões empatou a 1 com a equipa do Grupo Esportivo Estoril Praia, 2 ex-primodivisionários. O Trofense venceu o Desportivo das Aves por 2-0 e está neste momento a liderar a tabela classificativa. O Gil Vicente venceu a equipa do Moreira de Córregos, o Moreirense, por 2-1, no Adelino Ribeiro Novo. A União Desportiva Oliveirense também venceu por 2-1 o Clube Desportivo Santa Clara, mas a jogar nos Açores. Aliás, foi o único 2-1 que se registou fora. A equipa do Sporting da Covilhã já saiu da linha de água depois de vencer o Clube de Futebol Os Belenenses, o mítico primodivisionário do Restelo, que perdeu mais uma vez, desta vez na Serra, frente ao Sporting Clube da Covilhã, com 2 golos da casa sem a resposta dos visitantes. Na classificação, um erro da minha parte, quando lhe disse que o Trofense liderava a tabela classificativa, não lidera, mas está no 3º posto e com apenas menos 1 ponto do que o líder. Ora, a Oliveirense, precisamente, que tem 42 pontos, tantos quantos tem o Feirense. A equipa do Trofense tem 41 pontos e vai no 3º posto, sendo que 1/4 é o Gil Vicente, que tem 39 pontos neste momento. O 14º lugar é o Sporting Clube da Covilhã, que, como lhe disse, já saiu da linha de água. Tem 25 pontos. Tem mais 3 que o Fátima e que o Varzim, que são, respectivamente, 15º e 16º classificados. Na 2ª divisão há mais motivos de destaque, grandes jogos, algumas goleadas e outras tantas surpresas. Ora, na Zona Centro há uma grande luta pelo 1º lugar. Na Zona Norte o destaque vai para o derby transmontano, que o Bragança venceu por 3-2 e conseguiu 3 pontos que, apesar de não o tirarem da linha de água, sempre lhe conferem mais alguns pontos na contagem. Ora, vamos aos resultados. Andorinha 0, Associação Desportiva de Faf 1, Merlinense 0, União da Madeira 1, Tircense 4, Associação Desportiva da Camacha 1, Associação Desportiva Oliveirense 1, Marítimo B 1, Bragança 3, Macedo Cavaleiros 2, Ribeirão 2, Caniçal 0, Ponta Solense 0, Vizela 0 e Chaves 0, Lousada 1. Nota de curiosidade apenas para o facto de todas as equipas madeirenses que jogaram fora, à exceção do Caniçal, marcaram um golo. Para umas foi vitória, para outras de pouco serviu. Foi derrota, e em alguns casos pesada. A União da Madeira lidera com 58 pontos, mais 7 que o Futebol Clube Tircense, que tem 51. A equipa do Desportivo de Chaves tem 44 pontos e nem a crise financeira os tira do 3º lugar. O 14º posto é ocupado pelo Clube de Futebol Andorinha, que perdeu, como já falamos aqui, perdeu, mas continua com 27 pontos e seguro no 14º posto. O Grupo Desportivo de Bragança tem agora 17 pontos e vai no 15º lugar. O 16º é a Associação Desportiva Ponta Solense, que empatou com o Vizela a 0 e que por isso tem 14 pontos. Na Zona Centro, vamos aos resultados, numa série em que muito se discute quem vai acabar em 1º lugar. Aliás, é a única série em que parece ainda haver muitas dúvidas. Ora, União da Serra 1, Sporting de Espinho 0, Cesarense 2, Aliados de Lordelo 1, Pampilhosa 3, Tondela 1, Esmoriz 2, Torizense 1, Elétrico 0, Anadia 1, Padroense 0, Boa Vista 0, Gondomar 4, Sporting Pombal 2 e Coimbrões 1, Sertanense 4. Ora, o Tondela lidera com 48 pontos, mas tem logo atrás de si Padroense e Boa Vista, ambos com 47 pontos. O Sertanense, que venceu o Coimbrões no Silva Matos por 4-1, está agora no 4º lugar com 45 pontos. A União da Serra vai no 14º posto com 30 pontos. O Cesarense vai no 15º com 29 pontos. Lá no fundo está o Elétrico de Ponte de Sor com apenas 13 pontos em 16 jornadas. Na Zona Sul vamos também aos resultados numa série em que a equipa do Atlético parece já não ter qualquer oponente. Tem 10 pontos de vantagem sobre o Torriense. Já lá vamos. Ora, Praense 2, Madalena 2, Loutano 1, Real 1, Atlético de Reguengos 0, Juventude de Évora 2, Mafra 1, Oriental de Lisboa 1, Casa Pia 2, Torriense 3, Atlético 4, Sporting Farense 2, Carregado 2, Operário 1 e Pinhal Novense 2, Lagoa 1. A equipa do Atlético Clube de Portugal lidera com 60 pontos, mais 10 do que o Sporting Torriense. A equipa Torres Vedras tem apenas 50 pontos, mais um que o Mafra, que desta vez realizou, e por isso tem apenas 49 pontos depois de empatar. A equipa do Casa Pia, Atlético Clube, um primo divisionário, ou um ex-primo divisionário, tem 24 pontos e vai neste momento no 14º posto. O Lagoa tem 17 e vai no 15º. O 16º é o Praense com 15 pontos. Na 3ª divisão realizou-se mais uma jornada de apuramento para o candidato que irá então subir à 2ª divisão, sendo que na Série Açores, aliás, não se realizou qualquer jogo, até por uma questão de acerto de jornadas. Ora, vamos aos resultados da Série A. Esposende 2, Melgacense 0, Mirandela 2, Vianense 2 e Limianos 2, Clube de Futebol de Fão 2. O Mirandela tem 27 pontos, vai em 1º lugar. Limianos e Vianense continuam no 2º e 3º posto, ambos com 24 pontos. O 4º está ainda algo longe, o Esposende tem 20 pontos. Na Série B, Grupo Desportivo de Joane 1, Cerzadelo 1, Famalicão 2, Sousense 1, Paredes 3, Amarante 0. Ora, o Famalicão está agora com uma vantagem mais confortável, tem 29 pontos, mais 4 pontos que o Amarante Futebol Clube. Os amarantinos têm apenas 25 pontos. O Joane vai em terceiro e tem 24. Série C, Penalva do Castelo 2, São João de Ver 2, Sinfãs 3, Bustelo 0 e Alpendurada 2, Avanca 0. Ora, com estes resultados, a equipa do Sinfãs passou agora para o primeiro lugar com 29 pontos, aproveitando-se do deslize do São João de Ver, que tem 28 pontos, e vai agora no segundo lugar. A equipa do Alpendurada vai no terceiro lugar e tem 24 pontos. Série D, Associação Desportiva Nogueirense 1, Sourense 1, Académico de Viseu 3, Atlético Riachense 0 e Oliveira do Bairro 0, Monsanto 1. Monsanto, que lidera precisamente com 29 pontos, tem mais 4 que a Académica de Viseu, que tem 25, e vai no segundo lugar. A Associação Desportiva Nogueirense tem 24 e vai no décimo, aliás, vai no terceiro posto, peço desculpa. Na Série E, o 1 de dezembro bateu por 4-2 a equipa do Peniche. O Sintrense perdeu por 3-0 com o Caldas, a jogar em casa. Já a equipa do Sacavenense venceu por 5-1 o Grupo Desportivo Alcustense. Ora, neste jogo não estão implicados os três primeiros classificados. E por isso mesmo, o primeiro lugar é o 1 de dezembro com 30 pontos. O Caldas é o segundo com 29. O Sintrense é o terceiro com 24 pontos. Série F e penúltima hoje. Estrela de Venda Novas 2, Aljustrel Sardense 1, Sesimbra 2, Fabril do Barreiro 0 e Esperança de Lagos 2, Moura Atlético Clube 1. A equipa de Venda Novas lidera com 29 pontos. O segundo é o Sesimbra com 25. O terceiro é o Esperança de Lagos também com 25 pontos. Da Série Madeira temos os seguintes resultados, com mais uma goleada. Caricense 4, Porto Sentense 0, Machico 7, Estrela da Calheta 2 e Câmara de Lobos 2, Ribeira Brava 1. Apesar do deslize dos líderes, continuam em primeiro lugar com 30 pontos, mas agora estão mais perto do Porto Sentense, que venceu e tem 28 pontos e vai no segundo lugar. A equipa do Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos também se aproximou, tem 27 pontos e vai agora no terceiro lugar. Tudo isto quando estão realizadas 3 jornadas desta série, aliás, desta fase em apuramento, da 3ª Divisão. Antenoeb, do Esporto. Passamos agora a outros escalões do futebol, júniores e femininos. Vamos aos resultados dos júniores. Ora, numa jornada, aliás, que ficou marcada também por um derby entre Naval e Benfica, também na Figueira da Foz, mas com um desfecho, diga-se, bem diferente. Vitória de Guimarães 1, União de Leiria 1, Sporting de Braga 0, Futebol Tudo Porto 1, Sporting 1, Gondomar 0 e Naval 0, Benfica 4. Lidera o Porto com 27 pontos, segundo Sporting com 23, terceira Benfica com 18. Vamos aos resultados do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Femininos, fase de apuramento de campeão, com os seguintes resultados. Leixões 0, 1 de dezembro 3 e Escola 0, União Recreativa Cadima 2. Ora, uma jornada, a segunda, em que as equipas visitantes saíram vitoriosas. Lideram a equipa do Cadima e do 1 de dezembro com 6 pontos. O Escola e o Leixões têm 0. Na próxima semana vamos ter um confronto entre Cadima e 1 de dezembro e aí vamos ficar a conhecer então quem é que será realmente o primeiro lugar sem derrotas, caso as duas equipas não empatem. E se empatarem, então nenhuma delas perdeu propriamente. Na 2ª Divisão, os jogos realizaram-se na passada semana, mas recuperamos aqui hoje. Ora, a equipa do Sport Clube da Régua perdeu por 6-0 com a Fundação Laura Santos, a jogar na Régua. A Escola de Futebol Feminino de Setúbal venceu por 4-2 o Clube Desportivo Feirense. A equipa da Casa do Povo de Martim, que folgou nesta jornada, lidera com 12 pontos. Tem 4 jogos e outras tantas vitórias. A equipa da Escola de Futebol Feminino de Setúbal tem 9 pontos. Já a Fundação Lara Santos vai no terceiro lugar com apenas 4 pontos. Na Antenweb existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antenweb. Faça uma viagem romântica na Antenweb. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antenweb. Vamos agora para o futsal. O futsal que conheceu também alguns jogos interessantes. Ora, um deles, naturalmente, o derby que opôs Sport, Benfica, a Sporting Clube de Portugal, que os Leões começaram a vencer, mas acabaram a perder, com uma debandada geral num jogo, aliás, que teve várias situações, vários incidentes dentro e fora do pavilhão. Vamos aos resultados desta 24ª jornada com os seguintes diferenciais de marcador. Instituto de Dom João V, 6. Associação de Moradores de Antônio Cavaleiros, 1. Mogador, 3. Boticas, 8. Sporting, 1. Benfica, 4. Associação Desportiva do Fundão, 18. Alpendurada, 2. Rio Ave, 4. Belenenses, 4. Módicos, 5. Fundação Jorge Antunes, 1. E Vitória dos Olivais, 2. Freixeiro, 8. Líder da equipa do Benfica, bem confortável agora com 66 pontos, mais 6 que o Sporting, que é segundo. Já o Belenenses tem 54 pontos e vai no terceiro posto. O Rio Ave tem 21, vai no 12º e ande para o último posto. Mogadouro e Alpendurada têm 4 pontos, mas se é verdade que a equipa da Alpendurada tem muito mais golos sofridos do que o Mogadouro, é verdade que o Mogadouro está à frente da Alpendurada, porque no confronto direto os mogadourenses venceram. E vencem a equipa do Alpendurada. Segunda divisão, vamos aos resultados, mais uma jornada. Viseu, esta nas casas 21. Viseu Futsal 2001, 5. Bom Pastor, 4. Covão do Lobo, 4. Junqueira, também 4. Nogueira, 1. Futebol Clube da Foz, 3. A equipa do Sporting de Braga venceu por 1-0 a equipa do Boa Vista. O Lamas Futsal venceu por 5-3 o Póvoa Futsal. A Académica perdeu com o Chaves Futsal por 2-0, com a equipa da Académica a jogar em casa. E por fim, Lameirinhas 2, Farlab 4. Ora, um quadro na classificação, no mínimo, interessante. A equipa do Braga lidera com 48 pontos. A Académica tem 43 e vai no segundo lugar. A equipa do Viseu Futsal, 2001, tem 38 pontos e vai no terceiro posto. Depois, 10º lugar, Farlab, 11º, Junqueira, ambos com 21 pontos. 12º, Bom Pastor, 13º, Nogueiró e 14º, Lameirinhas, todos com 20 pontos. O mesmo é dizer que 10º lugar e 14º lugar estão separados por apenas 1 ponto. Se quisermos também, a equipa de Lamas Futsal vai no 9º lugar com 22 pontos. Ou seja, que entre 9º e 14º há apenas uma diferença de 2 pontos. Série B da 2ª Divisão, vamos aos resultados. Leões de Porto Salvo, 6. Amarense, 3. Loutano, 5. Barra da Boa Esperança, 5. CPCD, 4. Dramático de Cascais, 4. São João, 3. Sport Lisboa e Olivais, 6. Loures, 4. Vila Verde, 2. Os Torpedos, 5. Os Independentes, 0. Albufeira Futsal, 2. Operário dos Açores, 6. Lidera a equipa de Leões de Porto Salvo, que na passada semana, aliás, venceu o Sporting com a Taça Portugal por 3-2. Não passou, mas ficou na história. Diziam então que o Leões de Porto Salvo tem 58 pontos e vai no primeiro lugar. Tem mais 6 que o Operário dos Açores, que tem 52 e ocupa neste momento o segundo posto. ao cabo de 21 jornadas. A equipa do Sport Lisboa e Olivais tem 49 pontos e vai no terceiro posto. O Lolotano tem 12 e vai no 12º lugar. O Vila Verde tem 11 e ocupa 13º. Os Independentes de Sines têm 6 e ocupam o 14º posto. Frederico Gil é 82º no ranking ATP em ténis. A atualização foi feita hoje. Ora hoje, precisamente o dia em que Frederico Gil se apurou para a segunda ronda do torneio de Monte Carlo, depois de bater, em apenas 67 minutos e em apenas 2 sets, um adversário ucraniano que é, em termos de ranking, muito superior ao português. Sergei Stakhovski é número 38 do mesmo ranking, mas perdeu com relativa facilidade com o português Frederico Gil. O tenista luso venceu o primeiro set por 6-1 e o segundo parcial por 6-3, deixando assim Stakhovski pelo caminho e seguindo em frente no torneio de Monte Carlo. Antenoev, desporto. Duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. É este o resultado final da participação da seleção portuguesa de atletismo para a deficiência intelectual, que marcou presença no 5º Europeu de Corta-Mato em Jablonec nad Nisou, na República Checa. Portugal conseguiu, assim, novamente o primeiro lugar, na geral, sendo que todos os participantes conseguiram melhorar os seus tempos anteriormente conseguidos. O destaque vai para as duas medalhas de prata de Vitor Pleno e para a medalha de prata também da Cátia Almeida. Medalhas conseguidas, duas delas hoje. A jovem Esperança, na secção feminina, e Vitor Pleno, um atleta em ascensão, que conseguiu duas medalhas de prata, uma ontem, uma hoje. A seleção portuguesa de atletismo para a deficiência intelectual deverá chegar em breve a Portugal. A seleção portuguesa de atletismo para a deficiência visual chega amanhã, depois da excelente participação nos Mundiais de IBSA em Antália, na Turquia. Fomos lhe dando conta destas notícias de desporto adaptado na passada semana e das várias medalhas que os portugueses conquistaram em terras turcas. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui, mas amanhã, às 8 da noite, voltamos. Fique bem, boa noite e até lá!